Bom dia, Jordan 3601. Bom dia, Jordan 3601. Se mantém, 360, saída da EL. 360, saída da EL, 3601 no Road Jet Bridge. Bridge, 3601. 3601, chame Recife, 1251, não, PRN 133-25. Alfa Romeo e a 251, Alfa Romeo cruza 2900, bom dia. Bom dia, minha 251, se me mantenho, nível 360, sem Israel. Confirma, para o segundo, senhor. Bom dia, minha 251, submantenho 360 na saída da Tael. Tael, minha 251, 360.